Acelerando tudo, DJ Mortadela. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Só contigo não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Eu sempre tive força e não vou parar de lutar. Como no filme no final tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Banda NSYNC, uma pancada de sucesso. DJ Mortadela. Que passamos juntos vai ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras, só a gente entende. Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo, há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo. Junto no balanço da rede, sobre o céu estrelado, acontece o tempo para quando eu tô no seu lado. A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo. Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo. Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirava muito antes de te conhecer. Era você. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer você.

uma farsa, era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construí contigo uma vida inteira, prometo te amar. DJ que detona no Honda Fit Pancadão. Arrepia! Por onde será que anda você? Eu não sei, eu não sei. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu pensei, eu pensei. De vez em quando ainda sonho contigo. Contando o que a gente fez. Meu coração eu sei que corre perigo. DJ Vando. Esse é Diamante Oa. DJ que detona no Honda Fit Pancadão. Eita, mano! Beijo de despedida ficou na partida, no olhar. Você não me disse a verdade, com sinceridade eu me deixar. Porque não conto outra história, tira da memória esse adeus. Porque não esquece o passado. de fogo a metralhar. Comando Alisson e Juninho com equipe S a detonar. Equipe S, vou te amar, minha paixão. Você vai sentir toda emoção no coração. Equipe S, vou te amar, minha paixão. Você vai sentir toda emoção no coração. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Acelerando tudo. DJ Mortadela. Oh, você merece, joga a mão pra cima, pra cima! Fazemos a festa que você merece, joga a mão pra cima e agora faz o S. Chega de mansinho me pedindo um beijinho carinhoso, um olhar penetrante. Tá apaixonado, mas não fica do meu lado, você tá muito enganado, não se esconde. DJ Dane, DJ Billy, com DJ Nando vou fazer você se apaixonar. Eles detonam só sucesso, em Bujaru, Super Águia faz você dançar. Potência do som do Pará. Com o Super Águia vou curtir, eu vou dançar. A maior potência do som do Pará. Fazemos a festa que você merece, joga a mão pra cima e agora faz o S. Fazemos a festa que você merece, joga a mão pra cima e agora faz o S. Com o Super Águia vou curtir, eu vou dançar. A maior potência do som do Pará. Com o Super Águia vou curtir, eu vou dançar. A maior potência do som do Pará. Viviane Batidão, sucesso. DJ, DJ, DJ Betinho Isabelense. Dela. Que você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar. Agora vem chorar na minha porta, vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou que ia cuidar tão bem de mim. Você me disse um dia, nosso amor. Festa vai rolar, na na na. Sou dessa galera. você. Eu tô completamente apaixonada. Você me faz sentir amada. Parece um sonho viver tão feliz. Eu tô completamente apaixonada. Você me faz sentir amada. Parece um sonho viver tão feliz. Eu tô completamente apaixonada. Você me faz sentir amada. Parece um sonho viver tão feliz. Ninguém te ama como eu te amo. Eu quero ficar com você. Ninguém te ama como eu te amo. Eu quero namorar com você. Viviane Batidão e DJ Betinho Zadelense. O sucesso começa aqui. That low bar stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom clap. I'm a beast when you coming on. Came to the future Cybertron. All the faster, better, stronger. Sexy ladies extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands in the air. We're the hands on the beat now. Banda Os Brothers, a maior referência em melody. Stepping on Leprechaun, shitting on y'all with the boom, boom. Shitting on y'all with the boom, boom. Shitting on y'all with the boom. This beat be bumping, bumping. This beat go boom, boom. Let the beat rock. Let the beat rock. Do sucesso é de Santa Isabel. Ele é copiloto da nave Rubi. DJ Mortadela. Ele é copiloto da nave do som. Vai DJ Wesley, detona muito som. Me chama, me chama, me chama que eu vou. Me chama o negatinho e faz a pedra, meu amor. Me chama, Juninho considerado. No Rubi eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse corpo dançar. No Rubi eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse corpo dançar. Vem pra cá, vem curtir, vem dançar no Rubi, faz a pedra do novo Rubi. Vem pra cá, vem curtir, vem dançar no Rubi, faz a pedra do novo Rubi. No Rubi eu boto fé em você, vem, vem, vem, faz esse corpo dançar. Novo Rubi eu boto fé em você. Esse corpo dançar. Malão Branco, Malão Branco, DJ Junior Sol. O laboratório do sucesso é de Santa Isabel. Pra cima! Sem avisar, não pensou em nosso amor. Todos os planos pra nós dois, agora vou ter que esquecer. Chorando, chorando, chorando, chorando, chorando, chorando. Você me deixou. Chorando, chorando, chorando, chorando, chorando, chorando. Eu vou fazer o pé. O novo mega príncipe. Eu vou fazer o pé. Dela. O DJ que detona no Honda Fit Pancadão. Foi culpa do amor. Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Acelerando tudo, DJ Mortadela. O Incomparável. Hoje eu chorei um prato ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já

gosta dela. Quando eu cheguei aqui, logo senti que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista, agora só quero te amar. E você conquistou meu coração, e eu me entrego todinho a você. Super pop, tu é minha paixão, sem ti não sei viver. Porque nós vamos ensinar. É assim, vai, vai. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos pro céu, e faz o S sobre a cabeça. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, cruza os dedinhos pro céu, e faz o S sobre a cabeça. Ele está de volta, o fenômeno do Pará. DJ Nini, das safadinhas. DJ Mortadela. Mais uma noite eu te esperei, e você não apareceu. Agora tô no meu canto, tão triste, como te amei. Isso tudo me machucava, me feria por dentro. Eu te esperava e aguardava todo momento. Por que você fez assim? Não pensava em mim, era tão ruim. Mas logo aprendi a ser feliz, foi o que eu sempre quis. Por que você fez assim? Não pensava em mim, todo momento. Isso tudo me machucava, me feria por dentro. Eu te esperava e aguardava todo momento. Que sucesso, DJ Betinho Isabelense. Thank you. acelerando tudo. DJ Mortadela. É nóis, mané. Pra cima! Anda louca, mistura. Louca, mistura. A pancada potente do Melody. Já não vou mais pedir o seu sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar basta ao sofrimento. E a gente já não voa há muito tempo. Valeu demais a nossa experiência. É só botar a mão na consciência. Não tava dando pra continuar. Valeu tudo. Em nome dessa nossa amizade, temos que encarar a realidade. O que não é pra ser, deixa pra lá. Cê gosta mais aqui na frente ou atrás? Gatinha, cê gosta mais aqui na frente ou atrás? Pra mim tanto faz, aqui na frente ou atrás? Eita, mano! Pra mim tanto faz, gosto na frente e atrás. Yes, stop! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Yes. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. Yes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vai, vai. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. As loiras gostam mais na frente, atrás, pra elas tanto faz. As morenas gostam mais na frente, atrás, pra elas tanto faz. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. Vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que delícia. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com H. E subiu com H, vou voar. E subiu com H, vou voar. E subiu com H. Não desiste. O sol brilha, amor. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. Put divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Deixa no mar, pescador, tão só, não desistiu. Esperou, pescador, tão só, não gesto seu. Bastou só olhar para acreditar que eu não ouvirei um adeus. Você me ensinou a letra da canção. Senhor, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Obrigado por tudo, meu Deus. DJ Mortadela. O Incomparável.